Controle, bom voo. 198, obrigado, bom dia, boa noite, 97. Bom sábado. Boa. Bom dia, Reginaldo, tudo bem? Tudo bem. Por favor, passa a quilometragem. 897 da El Lida, passa 2000. Boa noite, 97, bom dia, contato radar, voo 360, saída da El. Vigilância, gol 1897. Azul 4149, dá presente, voa direto ponto seguro. Ponto seguro dá presente, 49 azul. O 3P5594 para o táxi. CLB 54, autonomia de 3:30, alterna Salvador. Autorizado, Trip, Juliette Alfa, até o ponto de espera Gama Zero, no ponto de espera 2186, ajuste no zero, no 3, bom voo. Black, por favor. Trip copiou. Data o ponto de espera da 2, Trip 5514. Até o ponto de espera da 1-0, via Juliette Alfa. Tá 1-0, via Juliette Alfa, obrigado. Novo Sideral, Serra, Delta Lima. Sideral, Sierra, Delta Lima, prossiga. Gentileza, seu, liberação de reboque para o PAD 4. PAD 3 para o PAD 4. Ok, Sideral, está autorizado iniciar no pátio 3 o reboque na minha escuta permanente e o reporte para ingressar no pátio principal. Ciente. Solo, está 35 no 7, pushback acionamento 07. Autorizado, Sintax, 35 no 7. Chamando a táxi, 35 no 7. Salvador, bom dia, Santos, estão chegando por aí. No ponto de espera da 1-0, pronto, só de ver. Queimativo, trip 5514, linha cola 1-0, vento variável com 0-3 nós. Autorizado, alinhagem pela trip 5514. 3153. Ok, então acerto. controle Salvador, bom dia, log 9874, com informação Delta, entendeu? Informação com, entendeu? Contato com o centro. Eric, log 9874, bom dia, senhor, identificação autorizada, chegada Mari, desce para 3.000 pés, o que é legal no 013. Mari 3.000, 10013, log 9874. Gol 9897, chame Recife, 133, decimal 25. 3325, gol 9897. Obrigado, bom dia. Bom dia. No site táxi autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de esperada 10, no ponto de esperada 2386, ajuste 10, 03. Bom voo. 10, 03, Juliette Alfa, ponto de espera 186, obrigado, bom dia. 3153, copia. TAM 3153, copia. Prossiga. Galeão 380 autorizado, rota periódica 50 da coluna 0, curva direita. No perfil da Galeão, Leda. Após Leda voa Bidev, aonde interceptei o aerovício, aí conforme a rota. 5042, código transponder, controle opera em 1 no 9.8. Autorizado Galeão nível 380, via uniforme ISC 50, decola no 0, curva direita, da El Leda Bidev, e intercepta o eixo da aerovia. Transponder 5042 e o controle 1198. Correto, zero, é, na remota no 2, chama quando pronto para o puxo, será? Chamada pronto. Considerar o no reboque Serra Delta Lima, assim que o Airbus cruzar a frente, está autorizado a ingressar no parque principal, agilizando o reboque também o possível, o reporte para ingresso na Lima. Liberal, ciente. Salvador, bom dia, 3859 da TAM, Delta, informação. 3859, aciona identificação, autorizada a chegada bom, silêncio para 4.000 pés, o que é negado a 0 no 3. 4.000, pode manter a velocidade, né? Autorizado. Obrigado. Pare que logo 9874, desce para 2.000 pés, saliva LS, reporte estabilizado. S para 2.000, chama de LS, 9874. Torre Salvador, bom dia. Até 35 no 7, pontos de espera no 0, pronto. Até 35 no 7, a linha decola, pista no 0, vento variável com 0,3 nós. A linha decola, 35 no 7. Controle 3259, pode voar na praia de Duna. Liga pronta. Duna. Três, dois, cinco, nove, confirme a proa. Proa da posição Duna, senhorita. Mantendo a chegada. Ah, obrigado. Good morning, contour 081. Contour 081, confirmation level 210, thank you. Affirmative, runway 10, and we are requesting after takeoff. Flight level 310 initially, and request auto clearance to Frankfurt. Okay, just 1 minute to cut, contour 081. Please say again, you're coming in very weak. Just 1 minute to copy. Condo 081. Okay, Condo 081, we are any time ready to copy. Salvador, bom dia, Golno 434. Bom dia, tá 3517. Tá 3517, bom dia, contato radar, flow 380, sai da Gole. Saída Gole, sobre o 380, TAN 3517. Possibilidade de voar Gole da presente? Autorizado. Vamos direto Gole, TAN 3517. Bom dia, Gol 1434, nivelado nível 170, 25 milhas da posição Mari, sem contato com o tempo. 1434, aciona a identificação, autorizado a chegada da Mari, dessa 050. Aciona a identificação, descendo a 050 na Mari, Gol 1434. Open with 50, Monsoró, then open November 866, after follow your flight plan route. Take off 110, left turn, after cost, moment departure, and repeat transition, golf Echo Bravo in the Tango transition. Score code 5030, control departure 119.8. Okay, Condor 081, stop with your clear to Echo Delta Delta Foxtrot via initially flight level 310, upper Whiskey 50, Mike Sierra Sierra to Uniform November 866, clock 5030, and the first frequency 119.8, and please confirm the departure we are here. Your departure is Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, and transition JBIT, Golf Echo Bravo in the Tango. Okay, give me a second to check the transition call you back. JBIT, Golf Golf, Echo, Bravo, India Tango, Transition, Jobit. You're coming in very weak. And can you spell it a little bit slower? Golf, Transition, Golf, Echo, Bravo, India Tango. Varig Log 9874, complete a aproximação, Chimetor, Rino 9862. 18862, bom dia. 3859, está autorizado Duna 2000 pés, que nega no 013, reporte estabilizado. Duna 2000, reporte não estabilizado, 3859, Duna 013, bom dia. Quatro, tráfego avistado, confirma o trem já embaixo travado. Vai, chave travada. Combativo, livre pouso, pistinha zero, vento variável com 02 nós. O Varig Log 9874, altímetro no 0 no 3. 9874, livre pouso na 10. Call me again to push and start. Corner 0 A1, gate 11. Call me to push. Call you, corner 0 A1, thank you. Salvador, Rio 5973. Rio 5973, trabalhador do mundo. É 31? 31, senhor, 310. Destino Recife. Autorizado, Avenida Brasileira, 310, rota PD58, decola no zero com curva pela esquerda. Subida Pucajamo, transição Caju, 5040, transponder, controle opere 1 no 9.8. Autorizado Recife, nível 310, curva à esquerda para decolagem, capsirão no zero, saída Pouco, Caju, 119.8, controle de saída, transponder 5040, Rio 5973. Está aproximando a saída Pucajamo com transição Caju. Pucajamo, transição Caju, Rio 5973. Na remota, chame quando pronto para o push, acionar o trip 5973. Chamará quando pronto, Rio 5973. Salvador, bom dia, Condor 81 Heavy, please confirm the departure route. Condor 081, your departure is normal, and departure and transition gilded. Golf, Echo, Bravo, India Tango. Condor 81, the Golf, Echo, Bravo, India Tango transition, and the normal departure confirmed. That's correct, normal departure and normal after flight gilded transition. Golf, Echo, Bravo, India Tango transition, gilded. Muito obrigado, Condor 81, copy. Está autorizado ingresso via pista, reporte ingressando parte 4, na minha escuta. Salvador, bom dia, Varig Log 9874, Rio Grosso. Ok, Velog, autorizado, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio Yukon 081, request push back at stand 1-1. Approve your push and start up gate 1-1, call me taxi. Quarter 081, push back at taxi, start up is approved, call you for taxi at gate 1-1. Mativo prossegão no 1500 pés. 755 no 4, chame Recife, indo 25 decimal 45. Para push e acionamento. Rio, tô com o Velog ingressando aí no Pátio 3, para estacionamento, assim que o mês finalizar o senhor inicia, ok? 7, 9, 5, 9, 7, 3. Solo, TAN 3153, remota 1212 para push e acionamento. Cadê a posição 353? Estou com a aeronave da Condor no portão 11 no pushback. A gente vai aguardar o Condor então. Salve Salvador, é o 35437, bom dia. A gente está Eco, solicito autorização para Porto Seguro. 347 Porto Seguro, 340 já aprovado, 1 minuto, cópia para da El. Tá, é 1 minuto, cópia. 1434, está atualizada a final ILS, reporte estabilizado. Reporte Aragão, 1434. Bom dia. Quem manda o TAN 3859? Isso. TAN 3859 confirmando, não consegui compreender, já embaixo travado? Vamos lá então, estamos passando sempre embaixo travado, visual. Afirmativo, TAN 3859, tráfego avistado, tem pouso autorizado, pista no zero. O vento variável com 02 nós, TAN 3859. 7, livre o pouso, 1 a 0, TAN 3859, grato. Fazer Porto Seguro, nível 340, per Whisky 50, da Euleda, cola 1 no 0, curva direita 50, 56 no transponder, 119. Decimal 8 é o controle. Correto, remoto 3 e chame o controle para o posicionar. Chamar ao 3. Salve Salvador, Papa Romeu, Mike, Eco Vitor, bom dia. Eco Vitor, Manati, 1500. Mil pés, senhor, tá ciente da Eco, parte 4 com 4 a bordo. Ok, mil pés autorizado para Manati. Decolando no 7, direita, no Axé. Acionado 0125, controle 198. Aqui é Cometo Manati, mil pés, decolador no 7, direita, Axé, controle 19, decimal 8, transponde 0125, como é que é Cometo? Correto, Pátio 4, PB04, copiado, chame 18 minha torre para acionamento, decolagem, bom voo, 1013 no ajuste. Tá certo, grátis. Paulo Salvador, bom dia, o Varig Log 65 no 4. Velog 65 no 4, Recife, tem aprovado aqui o 3-1, só um minuto cópia, prepare a pulga. Pois não, obrigado. Velog, cópia. Prossiga. Recife 310, rota 358, decolada 10, curva esquerda, perfil da PUCA, Jamo, transição Caju, 5063, o transponder, controle da PR 198. Eu ativo 310 para Recife, pela Upper Whisky 58, decolada pista 10 com curva esquerda, PUCA, Jamo, Caju, aciona 5063 e chama 198. Correto, Pátio 3, chama quanto para posicionar. Chamarão. E eu, Papa, Papa, Mike, Juliette. Papa, Papa, Mike, Juliette, Thiago, prossiga. Você tem a presença de dentro de São Paulo? É, inicialmente da Dael. Dael, Chamarão. Tá, pronto. Afirmativa é posto quando pronto táxi, mais conflito. Atentando sideral, ingressando no pátio 4. Reboque. estabilizado no localizador, gol 1434, pista vista. Gol 434, torre no 1862, né? 1862, gol 1434. Alfa Kilo, 43, aguardando para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, não se escuta, bom dia. Econo 081, request taxi. Bolo Rio, 1-1, taxi, permanent taxi, Juliet, and Alfa, Kilo, Road Point, runway 10. Road Point, Coast Tower, as you can see, 118, decimal 6, 21012, Condor 01. Condor 081, taxi to William Point runway 01 via Kilo and tower frequency 118.6 at Alpha. Okay, taxi via Juliet and Alpha to the road point. Juliet, Alpha, Kilo, William Point runway 081. Desa Pantera, Batão 01. Mike Drive Uniforme Conquista, só um minuto, tá no pátio 5. A decolagem da 17, só um minuto, 180 já aprovado, a subida vai ser a Goleval após direto, só um minuto para a cópia. Botão 3153, pode coordenar com a equipe de solo após a passagem do Condor iniciar o pushback chamamento? Afirma, assim que o Condor livrar, o som inicia, 3153 chama pro o táxi. Após a passagem do Condor, inicia o pushback chamada ataque 3153. Vocês vão ter que andar na retaguarda do som. Tem, 359, tô ciente. Que bravo de fundo, pronto, cópia. Conquista autorizado no 80, decolando ao 17, curva direita, no perfil da Goleval, após direto 5041, o transponder, controle da PR1 no 9.8. Pátio 5, chame a torre 108 agora para acionamento táxi da colagem, 1013 no ajuste, cópia B.